02, tower do control. Autorizado final do procedimento LS X-Ray, deixa para 2000 pés, o ajuste no 06, reporte contabilizado. Autorizado sinal do LS X-Ray, informalizado ao seu padrão na 082, eu gosto de ser de cópia. Azul 4298, redução de velocidade 2109. 2109, padrão 98. Azul 2782, mantenha proa de bom médio número 4 na aproximação. Tá, me dá onde descida. Sente azul 2782, inicialmente desça ao nível de voo 160. 160. Chanel 6313, completo final do procedimento. Chame a torre na frequência 118, decimal 6. 2782, informações de tráfego, posição 2 horas, 11 milhas, rumo nordeste, cruzando 140 em descida, 1P3. O vento 160 graus com 05 nós, pois autorizado pista 10. 140. 140, qual é a velocidade da aeronave que nos precede, por gentileza? Toma, a aeronave que precede encontra-se com um grau speed de 2709. Vamos reduzir aqui, obrigado. Azul 2782, autorizada a descida, descida a nível de voo 100. 100. Resino 3, Solo 08, à direita, Solo 21, decimal 1, boa noite. Quatro, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 016, redução de velocidade 2709. O ajuste no 016, Rio 5974. Olympus 02, Laiduna intersection, send 2000 feet clear, final ILS X-ray, runway 10, that's when established. Desça para nível de voo 050. 050, 2. 4298, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 186, boa. Azul 4298. Boa. Salvador, muito boa noite, é o Azul 4298, numa sinal de 4.100. Azul 4298, altímetro no 06, o vento 160 graus, com 05 nós, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, Azul 4298. Espera aí, vocês confirmam onde foi feito o plano de voo? Negativo. Ah, o centro e nem o plano de voo possui o plano da aeronave 082. Ok, vou entrar em contato com a companhia. Obrigada. Solo 3 à direita, Solo 121, decimal 1, boa noite. 2-1-1, até já. Azul 4298, boa noite, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. Saúde 2782, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-1-6. 4.000. E 5974, desça para nível de voo 050. Empresa apresentou só no horário 0016. É agora, tá dando agora aqui. Tá, ok, só um instante, a gente vai coordenar novamente com o centro. Tá bom, obrigado. Prepara a subida Sambo 1 no Leda Dóquilo. Sambo 1 no Leda Dóquilo, 906. Autorizada a descida para 2.000 pés livre, linha 6-way, pistão na 0, reporte com estabilizada. 2.000, reporte estabilizado, 2.7-2. 5.974, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.6. Tem 180, D7-2. The wind is 170 degrees with 05 knots. Clear to land runway 10. Clear to land runway 10, volume 02. Sempre pronto, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, decolo da pista no zero com curva à direita, na subida São João 1, após posição Leda, após Dóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Dóquilo intercepta pêndulo 44 até Serra, Golf Romeo, Porto Seguro e após Upper November 857, conforme a rota do plano. Código transponder 5064, controle Salvador 120.8. para Maranhão, nível 320, na Itacama 1, mesa, toque, depois o Pedro 44, depois o 3198, 7, pode 064, controle 120, sinal 8. Correto, o Golden 02 faz pronto para o funcionamento. Está pronto para o funcionamento do Golden 02. Firmando, já está pronto? Acima sim, pronto para o funcionamento. Este Golden 05 autorizado, busca para o táxi. R5974, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte para estabilidade. Estabilidade. 2782, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118.6. 186, 2782. Remain this frequency and the approved taxiway Alpha and Delta. Report on the taxiway Delta to cross 1810. Boa noite, eu sou 2782. Do 2782, altímetro 10, 16, o vento 1,50 graus com 0,5 nós. Pouso autorizado, pistão 10. Livre, 2782. voo 9082, 171 a bordo, alterna Viracopos, autonomia 6 horas e 47 minutos. Voo 9082, utiliza a parte de parte principal, taxa em Índia, no ponto de espera, estimeta o Rio 98, decimal meia dúzia, ajuste de altímetro no 0 no meio. Two, clear to cross 110 and stay via hotel to military apron and have a good night. V2782 no solo V24 à direita, na taxiway Eco, após Alfa, Kilo, mantendo minha escuta até o pátio 3, posição prevista é a 4, Romeu, atento ao balizador. Direita, Eco, Alfa, Kilo, na sua escuta 4, Romeu. Imediato, está autorizado, Gol 9082, alinhar e decolar. Vistão no zero, o vento 160 graus com 0,5 nós. Do Rio 597. Rio 5974, completo final do procedimento. Chame a torre na frequência 118.6. 7.18.6, boa noite. Com 972, aciona identificação via chegada BOMF, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 6. Controle Salvador, Gol 9082, se possível, proa de Leda. Voo 9082, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 380, saída do Sanvo 1, autorizado Leda após 2 mil pés. 9082, sobe 380, Leda após 2 mil pés. 174, no solo 29, na direita taco safe Foxtrot, mantendo minha escuta após Alfa Kilo Pátio 3. Prevista a posição meia dúzia Lima do Pátio 3, na minha escuta até o Pátio 3. Noite. 90 no meio. Azul 4235, acione identificação via chegada BOMF, desça para o nível de voo 060, ajuste no 096. Zero 082, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 9082, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. O 972, autorizado final do procedimento LS X-Ray, pista no zero, deixa para 2.000 pés, aposta contabilizada. Autorizado 2.000, autorizada. Portaré estabilizado, 972 da Rio. 18, meia dúzia. Chama 6313, Guarulhos, copiou 360. Prossiga. Chama 6313, Guarulhos, aprovado 360, via Pesulu 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 10, curva direita, saída Sanvo 1, Sierra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5063, controle 120, decimal 8. 5063, transponder 120.2 ao controle para o Ocean 6313. Correto, Sinal 6313, portão 62, reporte pronto. Camarada 6313. Mesmo rumo, cruzando 130 em descida, um Boeing 737. 9970, aciona identificação via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 096. Desculpa, atento aqui, desce via até o 070. Mano 888, aciona identificação via chegada BOF, desça para o nível de voo 080, o ajuste no 096. Alô 4235, redução de velocidade 2309. Reduzindo 2309, alô 4235. Bono 246, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSXV, pistola 0, reposto com estabilizada. 2000, agora está estabilizado, vai estar. Controle Rio 5972, está sinalizado localizador da pista 108. Rio 5972, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 118.6. 118.612, Rio 5972. Torre Salvador, boa noite, é o Rio 5972, Nacional Longa, pista 10. Rio 5972, altímetro 10.16, o vento 10.60 graus com 0.8 nós, pouso autorizado, pistão 10. Pouso autorizado, pistão 10, Rio 5972. Rio 4235, desça para 4.000 pés, redução de velocidade 2009. 4.000, reduzindo 2009, Rio 4235. Rio 1970, desça para o nível de voo 050. 1888, desça para o nível de voo 060. 4235, vetração para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite é o curso de localizador. Mantenha a proa 215, limitado pelo localizador azul 4235. Voo 1888, redução de velocidade 2509. Até o pátio 3, entrevista 612, Romeu do pátio 3, atento ao balizador. 970, redução de velocidade 200 nós. 209, 970. Azul 4235 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 160, desça para 2000 pés, livre LS, reposta estabilizada. Esquerda 160, 2000 pés, chama estabilizado, Azul 4235. 246 estabilizando. Voo 1246, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 26, daqui a pouco. Torre Salvador, boa noite, voo 1246. O 4235, inicie redução 1809. Reduzindo 1809, Azul 4235. Voo 1970, desça para 4000 pés, o ajuste no 096. 4000 pés, 1096, agora 1970. O Xenel 6313, puxa o flexionamento no 06. Autorizado, o Xenel 6313, taxi. Reportará para o taxi, 6313. Voo 0888, desça para o nível de voo 050, reduz a velocidade para 2204. A 3178, aciona a identificação, via chegada Bom Med 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 016. A estabilizado, Azul 4235. Azul 4235, completo final do procedimento, inicie redução para aproximação, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, Azul 4235. Voo 970, reduz a velocidade para 1809, desça para 2000 pés, livre LSX-Y0, reposte com estabilizado. Reposte com estabilizado, 2000 pés, botar estabilizado, 1079. 2435, número 2, na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, número 2, Azul 4235. Sala. Chegando a notícia, 1186 para a Copa Gentileza Azul 490. 1000 pés, reduz a velocidade 2009, o ajuste permanece no 096. Solos 49 à direita na Foxtrot na minha escuta, após via Alfa, reporta antes da Juliette. Fox, Alfa, Comandante, vou 4235, vento no 40 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista 1 no 0. Livre pouso Azul 4235. No 888, autorizado final do procedimento LSX Way, pista no 0, desça para 2000 pés, reposte com estabilizada. 980, pronto, cópia. Combate 980, Recife aprovado, 350, via Zulu 17. Decolada 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. Apesar 3-0, Recife, Zulu 17, Pantera, chega Puca, Jamo, Caju, 80-60, 208. Então, Uno, chame pronto, Azul 4980. Para o táxi, estacionário 6313, temos 141 a bordo, alternativa é Galinhão, e 4 horas e 50. Estacionário 6313, pátio 1 e Índia, até o ponto de espera da 10, reporte no ponto de espera, o altímetro 10 no 6. Comente 16, não posso dar a reportará, 6313. Uno 888, forma o tráfego que o precede, encontra-se a 8 milhas com um grau de speed de 1609. Um Boeing 7383. Estabilizou agora o 970. Uno 970, complete o novo procedimento, chame a torre na frequência 1186. 386 agora, 970, graças. Ingressa Juliette, prossegue para o portão 02. Juliette, portão 02, pode ouvir, 24. Salvador, boa noite, Gol 970, final piso no 0. Boa noite, Gol 970, altímetro no 0, no 6, tráfego avistado. O vento é 1,40 graus com 0,5 nós. Pouso autorizado, pistão 1 no 0. Primeiro, livre pouso, pistão no 0, Gol 90 no 6. Então, 3178, voe na proa de Duna, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Duna 4.016, está 3178. Oceaner 6313, tem condições de agilizar manobras para decolagem assim que autorizada? Após a passagem do tráfego na curta, é um Boeing da Gol, após agilizando manobras, autorizado a alinhar e manter piso no zero. Após o tráfego, mantém 6313. Não, foi da Julieta, azul 4235. 4235, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, azul 4235. Salga 10, 1888. Uno 888, complete o novo procedimento. Chame a torre na frequência 118, decimal 6. 26. Torre 988, sinal da 10. Teste, boa noite, 88. Continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no zero, no meio, informa o R2 da Venk ingressando para a decolagem no zero. 970 no solo 55, à direita na Golfa, agilizando o táxi. Prossiga na minha escuta via Alfa, reportem a Cidade Juliette. Eu ativo, livrando via Golf, reportando a Cidade Juliette, bora 970. 2774, gentileza, saída prevista, Porto Seguro. Depender do nível, subida coral, Uno Bravo. Nível 160. Ao no Bravo. Cruzada, Zil 4980, chame táxi. 9303, vento 150 graus com 05 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Temos decolagem hoje, 888, altímetro no 0 no 6, o vento 1 no 6, 0 graus, com 0,5 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Pouso autorizado, 888. Na 6313, decola 57, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208 agora com controle, 6313, obrigado, bom final de semana. Boa noite. Controle Salvador, boa noite novamente, o Chanel 6303 decolou na sua escuta. Chanel 6303, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída São Bruno, após 2000 pés, autorizado voar Leda. Ok, 2000 pés Leda, 360 na São Bruno, grato, 6303. Nove sete zero, via Juliette, portão 10, portão 10. Portão 10, por 970? Firmo, portão 10, por 970, hoje. Obrigado, boa noite. Uno 888, no solo 59, à direita, Foxtrot na minha escuta, via Alfa, após, reporte antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette, 888. Utilizador, Sandra, 3178, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 186, boa. Boa. controle 6313, possibilidade de a gente voar Motiva? Tirei 6313, aguarde a autorização do centro. Muito obrigado, estamos à escuta. 888. Juliette, portão 08, voando 888. 8. Boa noite, 3178 final. 3178, altímetro 06, vento 140 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista 10. 16 autorizado, pouso 10, 3078. Taxi azul 4980, alterna Serra Bravo, Mike Oscar. Tem autonomia de 2 horas e 35 minutos no POB 106. A direita via Índia até o ponto de espera da pista 10, reporte pronto no ponto de espera, o altímetro no 0, no meio azul 4980. Direita Índia no 0, no meio na circuito azul. 4980.